Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena 9, edição para sexta-feira, 4 de abril de 2014. Edição com grandes artistas do mundo da música instrumental. Vai ser assim do princípio até ao fim do nosso programa. Hoje vamos começar com The Lonely Supper, de música trazida aqui pelo flautista Georg Zamfir. Nesta edição, tempo também ainda para ouvir a versão de Francis Goya, guitarrista, do tema The Long Road. São os próximos dois temas, os primeiros dois desta edição. Espero que gostem. É assim que se abrem as portas de mais um Nota 7. Thank you. regresso depois de The Long Road, música de Francis Goya, ou versão do Francis Goya. Antes também ficamos com The Lonely Supper, de uma música aqui trazida então, como já disse, pelo Georg Zamfir. Just That Same Old, mais um grande nome do mundo da música instrumental, Fausto Papetti. Provi também nesta edição, já de seguida, outro nome incontornável, que até fez uma música com a Dulce Pontes, Ennio Morricone, um grande nome de Itália. Il Vizio d'Uccidere, é como se chama esta melodia, mais uma grande composição que vamos aqui ouvir. Aliás, são duas, estas mais antigas do que as anteriores, mas é assim que vamos seguindo no nosso programa. Ainda vou voltar para uma última intervenção e para lhe dizer algo também respeitante às pequenas mudanças que a Nota 7 vai ficar a conhecer a partir da próxima segunda-feira, peço desculpa. Vamos à música então, volto aqui um bocadinho, até já. volta, ouvintes. Depois deste momento radiofónico, peço desculpa há pouco, enfim, não correu tão bem quanto era suposto, mas paciência. Já estou tudo melhorzinho. Deu para já para recuperar. Bom, mas então vamos à música, a última da edição de hoje. Esta chama-se Danza e é uma grande música, tipicamente espanhola, de Paco da Lucía, mais um nome também inconfundível, incontornável. Não só, mas também da música instrumental. É desta forma que vamos fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, volto na próxima segunda, desejando aos ouvintes a continuação de uma ótima sexta-feira, e também de um excelente fim de semana. Fiquem bem, ouvintes, fiquem bem, auditório. E na próxima semana, a partir da próxima semana, o Nota 7 passará a ter apenas e só uma intervenção. Tudo porque ficará por minha conta, isto sobretudo às terças e quartas, tudo porque estará por minha conta o programa, os programas por ruas e cidades e chip tuning. A partir da próxima semana estará apenas e só por minha conta os programas chip tuning e por ruas e cidades. Fique bem, ouvinte, uma boa tarde para si e até à próxima segunda.